Capítulo 16. O sétimo planeta foi, pois, a Terra. A Terra não é um planeta qualquer. Contam-se lá 111 reis, não esquecendo, é claro, os reis negros. 7.000 geógrafos, 900.000 negociantes, 7,5 milhões de beberrões, 311 milhões de vaidosos, isto é, cerca de 2 bilhões de pessoas grandes. Para dar-lhes uma ideia das dimensões da Terra, eu lhes direi que, antes da invenção da eletricidade, era necessário manter, para o conjunto dos 6 continentes, um verdadeiro exército de 462.511 acendedores de lampiões. Isto fazia, visto um pouco de longe, um magnífico efeito. Os movimentos desse exército eram ritmados como os de um balé de ópera. Primeiro vinha a vez dos acendedores de lampiões da Nova Zelândia e da Austrália. Esses, em seguida, acesos os lampiões, iam dormir. Entravam, por sua vez, a dança dos acendedores de lampiões da China e da Sibéria, e também desapareciam nos bastidores. Vinha a vez dos acendedores de lampiões da Rússia e das Índias, depois os da África e da Europa. Depois, os da América do Sul, os da América do Norte, e jamais se enganavam na ordem de entrada, quando apareciam em cena. Era um espetáculo grandioso. Apenas dois, o acendedor do único lampião do Polo Norte e o seu colega do único lampião do Polo Sul, levavam vida ociosa e descuidada. Trabalhavam duas vezes por ano.